O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos aqui todas as semanas com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que foi denominada no início, na sua fundação, de Sociedade de Psicanálise Integral. Dr. Kepp mudou o nome de Psicanálise Integral para Trilogia Analítica porque ele fez uma ampliação do campo da psicanálise, agora englobando ou absorvendo ou combinando, né? Comungando com os campos da filosofia e mesmo da teologia, porque para tratar do ser humano, a gente não pode tratar somente da sua vida intelectual, dos seus pensamentos ou das suas emoções ou das suas atividades. Na verdade, o ser humano é um ser integral, ele tem necessidades espirituais, ele tem necessidades profissionais e de conhecimento, sociais, e tem necessidades afetivas. O erro é quando o ser humano se limita a um desses campos, ou quando ele se constrange a ficar em alguns desses aspectos. Vamos entrar assim um pouco mais na prática. E antes disso, eu vou dar para vocês o telefone aqui da Clínica de Psicanálise Integral, Trilogia Analítica, que é 3032-3616, 3032-3616, código 11 de São Paulo. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Se vocês quiserem saber mais a respeito do trabalho de Kepp e de seus seguidores, entrem no portal Trilogia. É www.trilogia.ws. Lá vocês vão encontrar uma porção de coisas sobre trilogia analítica, sua aplicação nos livros, programas de televisão, vídeos, cursos, análise, hotel em sul de Minas, que é um spa, enfim, o Kepp Motor, que é uma aplicação incrível agora que está surgindo no campo da física, da mecânica, da eletromecânica, que o Dr. Kepp desenvolveu. Tudo que vocês quiserem saber a respeito de trilogia, vocês vão encontrar no portal, que está em português, inglês e outras línguas. Mas voltando àquele assunto da pessoa se neurotizar porque ela se limita a um dos campos. Eu estava vendo há pouco um programa de televisão e eles estavam conversando a respeito das paixões das pessoas. Que toda pessoa busca uma alma gêmea e ela pode trocar de relacionamentos várias vezes. Então, troca de parceiro, troca de esposa, de mulher ou de namorada, uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, buscando a chamada alma gêmea ou então o amor ideal. E as mulheres, né, são aquelas que sentem 8 vezes mais fortes as emoções do que os homens. Então, para a mulher isso é muito complicado, porque a mulher se entrega a uma questão parcial da sua existência. Ela vive uma vida pequenininha, quando na verdade um relacionamento afetivo é simplesmente um dos aspectos da sua vida. Existe um mundo muito maior, muito mais incrível, mais genial, transcendente e que a maioria das mulheres nem vê. Então, conversando outro dia com um cavalheiro, com um homem, ele perguntou: mas o que, que vocês gostam mais numa mulher? O que, que vocês esperam numa mulher? Ele disse: eu acho que o homem espera que a mulher vá ser maternal, vá ser tolerante, vá ser como uma mãe dele. E as mulheres esperam nos homens um pai. Então, daí já é uma dificuldade. Porque uma pessoa infantil que espera do outro um pai, por exemplo, não vai poder ser uma mãe e assim por diante. Então existe uma fórmula meio simplificada agora, mas que não é assim fácil de ser aplicada, que um homem e uma mulher, ou uma amizade, ou um casal de amigos, só pode começar a ter um relacionamento mais realista, primeiro, se a pessoa consegue se casar consigo mesma em primeiro lugar, aceitar a si mesma, o seu interior, o que ela é, e amadurecer. E como conseguir isso, se não através de uma aceitação maior da sua vida psíquica e principalmente da sua vida espiritual ou da sua transcendência. Enquanto os seres humanos buscarem no outro, num semelhante, a sua felicidade, a fonte de bens e de fortúnios e de apoio, então ela vai ter muita decepção, ela vai se desiludir, porque isso é um processo muito ilusório. O ser humano só pode ser feliz se ele é feliz, primeiro, consigo mesmo, com o próprio Criador em primeiro lugar, e depois compartilhar esses ideais de vida com um outro ser que se assemelhe nesse campo. Então, a alma irmã, a gente poderia dizer, é aquela que aceita uma vida de ideal, uma vida voltada para o Criador, e compartilha isso com seu semelhante. O Dr. Kepp escreve muito a respeito disso, e eu escrevi um livro, Mulheres no Divã, que às vezes é mais útil mesmo para os homens do que para as mulheres, né, Dr. Kepp? Eu gostei muito disso que você falou, que a pessoa não é casada com ela mesma, porque o interior, poucas pessoas sabem o que se passa lá, né? Porque o interior do ser humano é onde estão os sentimentos, a verdade, né? A razão. De maneira que, se o ser humano não se casa consigo mesmo, para ter o equilíbrio, né? Ele tem que ter, vamos dizer, a vida externa de acordo com a vida interna. Portanto, a vida social de acordo com a vida emocional, com a vida assim, psicológica. De maneira que, se a pessoa procura fora, numa outra pessoa, no casamento, se procura fora esse ideal que tem no próprio interior e sabe que lá tem toda a riqueza que precisa, então aí começam as desavenças. Eu tenho estudado ultimamente essa questão da sociedade, essa questão que Emílio Durkheim e Weber, né? Durkheim era francês e Weber era alemão. Eles falavam que a vida social tinha uma existência por si. Quer dizer, tem uma estrutura em que cada um de nós temos que nos adaptar. Então, eu posso dizer o seguinte, que o que é uma pessoa doente, né? No sentido psicológico, é uma pessoa que nega, omite ou deturpa a verdade, né? O bem e o belo. Agora, existe o bem, a verdade, o belo também na vida social. De maneira que a sociedade, no começo, era muito perfeita. A Bíblia fala, né, do paraíso. Esse paraíso que nós vivíamos era, então, a sociedade, vamos dizer, a sociedade natural, a sociedade que não era já deturpada mais. Então, todos vivíamos naquilo que chamávamos paraíso, que é a sociedade, vamos dizer, criada pelo Criador. Depois o ser humano, ele negou, né? Ele deturpou essa sociedade e quis ser ele, vamos dizer, o Criador, quis ele fazer a sociedade à moda dele. E aí a sociedade entrou na doença mental também, vamos dizer, na patologia, né? Na sociopatologia. Então, o que eu estou dizendo é isso, é que na psiquiatria existe um dado interessante. Seria a questão da doença ou não. Então, se a pessoa está adaptada à sociedade, tem relacionamentos assim, normalmente. Se a pessoa aceita viver a vida social, ela é mais sã. E se a pessoa recusa, se a pessoa não vive a vida social, se ela, vamos dizer, em vez de participar da reunião das pessoas na sociedade, até mesmo na família, por exemplo, na hora do almoço, né? A pessoa mais doente, ela se recusa a almoçar com os outros, ela se recusa a partilhar a vida social. Então, esse é o sinal que geralmente a psiquiatria tem para designar a pessoa que está começando a se retirar da vida social, a se retirar da sanidade. Então, é muito importante ver isso, que o ser humano são é aquele que se adapta melhor à vida social, enquanto que o ser humano doente é aquele que recusa. Agora, é claro que existem pessoas muito doentes que desnorteiam a vida social. Por exemplo, Bush, nos Estados Unidos, né, que fez a guerra. Antes, né, o Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia. Agora, pouco a pouco, vocês podem notar que essas sociedades foram retornando a uma vida normal, tanto a Alemanha como a Rússia, agora Estados Unidos, né? Porque a sociedade é um corpo que funciona por si, principalmente através das pessoas mais equilibradas. Se os senhores notarem, verão que, por exemplo, numa família, né, num clube, numa escola, geralmente o mais equilibrado, o professor, o diretor, são geralmente aqueles que dirigem, né, a escola, o clube, uma sociedade científica, uma sociedade acadêmica. De maneira que um critério, talvez o critério mais perfeito para saber se o indivíduo é são ou é muito doente, é ver até que ponto ele se adapta à sociedade como ela é. Mesmo que a sociedade seja, vamos dizer assim, ruim, patológica, que tem entrado em problemas, assim como os Estados Unidos, né? Fazendo guerra, e o ser humano não aceite, mas mesmo assim, o indivíduo equilibrado, ele tenta, né, se conter e tenta ajudar as outras pessoas. De maneira que na Bíblia fala do paraíso, mas o que eu acho é o seguinte, é que esse paraíso está aí até hoje. Nós vivemos nesse paraíso, mas nós desnorteamos esse paraíso. Quer dizer, em vez de ajudar a melhorar essa sociedade, geralmente o indivíduo egocêntrico, egoísta, ele quer tirar proveito para ele. Então ele tenta usufruir de tudo que a sociedade tem e não dá nada para a sociedade. Então essa é a pessoa doente. Então a pessoa doente é aquela que quer viver mais nos prazeres, e, ou então no dinheiro, né, na alimentação, coisa assim, e em vez de contribuir para a melhora da situação social, principalmente quando há tumultos, né, quando há problemas na própria estrutura da sociedade. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Agora, nós temos aqui vários analistas. Então, quem quer falar primeiramente? Acho que é o Léo, né? Então, Dr. Kepp, pelo que eu estou entendendo dessa sua explicação, a pessoa, então, fugiria da sociedade justamente porque, em grupo, convivendo com as pessoas, a pessoa vai se ver naquela situação, né? Vai ter muita consciência que se ela não aceitar, então ela é um sinal de doença. Porque o que ela pode ver na sociedade? Duas coisas. Ou ela vai ver os valores das pessoas, da sociedade, então ela vai, se ela se afastar, é porque ela está com muita inveja, não está querendo entrar naqueles valores. Ou ela vai estar vendo problemas, então também é uma consciência dos problemas que ela mesma tem. E se ela se afastar, ela não está querendo ter consciência dos seus próprios problemas. Então, agora, pelo que o senhor está explicando, dá para entender por que, que isso é um sinal de doença, né? Porque a pessoa quer fazer valer os seus delírios e não as consciências que o convívio na sociedade trazem, né? Já notou que a sociedade, um grupo social, é mais perfeito do que as pessoas individuais? É mais pessoas pensando, né? Quanto mais o indivíduo é adaptado ao grupo, mais equilibrado é. Quanto mais ele combate o grupo, mais doente ele é. Olha, Dr. Kepp, eu acho isso muito importante, porque normalmente as pessoas que se isolam, elas têm sempre a ideia de que elas são pessoas especiais e que a sociedade é muito louca, muito ruim para elas se entrosarem, conviverem. Eu acho que todo indivíduo que se isola, ele se vê meio genial, assim, uma pessoa muito especial. É o contrário, né, Cláudia? A pessoa que se afasta do convívio social é a pessoa mais doente. Inclusive, eu acho que toda pessoa mais equilibrada, mesmo que ela veja problemas na sociedade, ela sente uma questão imperativa dentro de si mesma para ajudar o próximo. Então, ela precisa dos outros para realizar o bem. Se a pessoa fica numa vida inútil, isolada, ela não tem essa necessidade, assim, até inata, que o ser humano tem, de ser bom, de ajudar o próximo. E uma vida inútil é um caminho rápido para o adoecimento mental e até físico. Agora, vamos ver a Selma, o que que acha? Ah, então, eu estava vendo aqui um capítulo, Dr. Kepp, do livro A Origem da Sanidade, né? Em que o senhor fala aqui que o grande problema do ser humano é o de não aceitar a saúde, mostrando, então, que a pessoa não quer ser sã, né? Que é o mesmo de não querer deixar de ser doente. Por incrível que isso possa parecer, para quem ouve, assim, uma primeira vez. Mas, justamente, essa é a questão da inversão. Né, que nós achamos, o ser humano em geral, que nós temos vantagens em estar na doença, em estar na desonestidade, etc. E vendo agora o carnaval, né, uma festa originalmente tão bonita, né, de tanta alegria, é interessante perceber essa questão da inversão. Então, por exemplo, uma frase muito comum que a gente ouve das pessoas antes de sair para o carnaval é assim: ah, nesse carnaval eu quero me acabar. Ou então, como tem até tema de música, né? Eu vou beber até cair. Então, há sempre essa ideia, assim, de ultrapassar os limites, né? Um tipo de um ódio à vida sensorial, muita bebida, droga, sexos, né? Agressão, levando a pessoa à exaustão. Então, eu acho uma pena, porque essa questão de se perder, desvirtuando, né? Essa festa originalmente de beleza, de alegria, de folclore e tradições brasileiras. Então, o carnaval é praticamente a festa da maluquice, né? A festa da doença social. O que que Ademar, o doutor Ademar, né, tem a falar? Então, doutor Kepp, eu estava pensando nessa questão da doença em si, né? Que o doente tem uma tendência a se isolar. Então, quando a pessoa vai no hospital ou desenvolve uma doença orgânica ou mesmo psíquica, ele acaba sendo internado muitas vezes, né? Então, ele já mostra essa falta de sociabilidade que ele tem. E, por outro lado, assim, talvez sem perceber, ele acaba chamando com que as pessoas venham até ele, né? Ou seja, assim, submetendo a doença em si para chamar atenção de alguma forma. Então, o que eu noto é o seguinte, quer dizer que o doente em si ele tem esse poder, né, de conseguir agregar as pessoas ao lado, mas ao mesmo tempo ele também é contra o que é social, né? Ele não quer compartilhar, não quer dar nada para ninguém. Ele se põe no centro de tudo, né? Ele é aquele ser mais egocêntrico. Interessante isso que o senhor falou, né? O senhor deu a ideia agora, que, aliás, é incrível. porque eu trabalhei no pronto-socorro do Hospital das Clínicas um ou dois anos quase. E a maior parte das pessoas desequilibradas queriam ir lá para se internar. Já pediu internação. E não participar da vida social da família. E a maior parte não tinha motivo para ser internada. De maneira que a pessoa que se isola, né, que se interna no hospital, já mostra um desequilíbrio mental acentuado. E o que, que a Luciara gostaria de falar? Então, doutor Kepp, nos Estados Unidos, por exemplo, naquela Virginia Tech, ou mesmo naquela Columbine, os locais onde aqueles adolescentes mataram vários colegas e professores, uma das coisas que eles falaram, os psicólogos depois contaram, é que as pessoas eram, esses alunos eram muito isolados, que eles tinham uma, assim, psique à parte, que eles se isolavam muito. Aí eu fiquei pensando, né, que o senhor fala sobre a questão de trazer no sociopatologia, de trazer o equilíbrio social através da arte. E eu vejo que na sala de aula, os alunos gostam muito da aula de arte, eles se acalmam, eles compartilham com os outros, então eles não se isolam, e eles têm desperto aquele sentimento de gratidão, eles querem levar o trabalho para casa, para mostrar para o pai, para a mãe. Então esse trabalho que o senhor fez no livro Sociopatologia, para salvar assim, a sociedade com a arte, eu acho fantástico, porque realmente ele traz essa sanidade para a sociedade. Vocês fazem muitas atividades artísticas? Sim, justamente. E é isso que os alunos gostam muito. Alunos porque... adultos, né, geralmente até. Sim, que vão estudar línguas. Uhum. E mesmo onde a gente aplica a trilogia analítica nas escolas, a gente nota que as crianças amam as aulas de arte. Então, que sinal que os alunos mais equilibrados são aqueles que compartilham, né, da escola. E a Marcinha, ela é dentista, né? Então, eu queria falar dessa questão, por exemplo, que a doutora Cláudia estava falando, da pessoa ter esse casamento interno, né? Uma satisfação interna. Então, uma coisa que eu noto muito nos clientes é que as pessoas, elas não têm essa satisfação interna, então elas querem mudar o formato dos dentes, a cor dos dentes, eles querem fazer clareamento, fazer coisas que são prejudiciais. Assim, querendo dizer que eles estão querendo melhorar os dentes. Mas, na verdade, está estragando, porque os profissionais já estão assim preocupados que esses produtos de clareamento não só fazem mal para a própria saúde das pessoas, como estragam os próprios dentes. Perde o brilho, ficam opacos. Olha que interessante, né, que a Marcinha falou. A pessoa que não está contente com os próprios dentes é muito doente. E a Helena Melander, né? O que, é que poderia falar da Suécia, né? Então, estou pensando num problema que existe muito na Suécia e que também está começando a aparecer muito aqui no Brasil, que é a questão de saúde nas empresas. É, porque no meu país, já uma grande parte dos funcionários não estão nem mais trabalhando por problemas de estresse, depressão, doença física, né? E a pessoa depois nem volta mais para o trabalho, né? E aqui no Brasil, a mesma coisa está acontecendo aqui em São Paulo, principalmente, né? Grandes empresas de estresse, conflitos, doença física, mental, muito absentismo, né? E a causa de tudo isso, nós sabemos aqui, nesse trabalho que o senhor desenvolveu, que é uma questão emocional, né? Que é, está no interior do ser humano. Mas o que acontece? As empresas, eles lidam com isso de uma forma totalmente assim exteriorizada, né? Eles pagam o plano de saúde para os funcionários, e eles até incentivam um pouco a questão de exercício físico, alimentação correta, mas não existe um programa de realmente prevenção profunda, né? Então, isso que agora nós estamos começando a oferecer aqui para as empresas é um programa que se chama De Olho na Saúde, inclusive inspirado desse livro da doutora Cláudia Pacheco, com o mesmo nome, que é um programa de conscientização dentro das empresas sobre as causas psíquicas, emocionais, dos problemas de estresse, depressão, doença física, conflitos, e tudo isso para poder melhorar o ambiente do trabalho, dos funcionários, e inclusive a questão econômica da empresa, né? Que a gente vê hoje que a segunda despesa das empresas é justamente o problema de saúde. Que é, no final, um problema emocional, né? Então, vocês estão vendo que o Dr. Kepp hoje entrevistou várias pessoas aqui no programa dele, né? Psicanalistas, médico, odontóloga, dentista, né? Professores, pessoas do campo de comunicações. E vocês veem que existe um denominador comum em tudo isso, que são essas descobertas que o Dr. Kepp fez do campo da psicossociopatologia. Ou seja, ele entendendo melhor as emoções do ser humano, a sua vida interior, ele foi capaz de aplicar isso em todos os campos. Em qualquer lugar, a gente vai lá e a gente vai ver que o que está causando o problema tem lá o dentinho de coelho, que é a vida emocional do ser humano não consciente. Algo que está escondido, que ele próprio não percebe e que está atrapalhando a vida dele. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito dessa ciência universal, Trilogia Analítica, entre no nosso site www.trilogia.ws ou liguem para 30 32 36 16, código 11 de São Paulo, 30 32 36 16. Até a semana que vem, se Deus quiser.